Como de praxe, a Receita Federal liberou no final da tarde de segunda-feira o relatório das ações do final de semana. Os servidores da Receita Federal, em combate ao contrabando e ao descaminho, apreenderam anabolizantes, 3 veículos e 1 ônibus com mercadorias estrangeiras sem comprovação de regular importação. Tudo isso faz parte da Operação Fronteira Blindada. A primeira ação ocorreu na sexta-feira por volta de 20 horas em um estacionamento próximo à rodoviária. Após denúncias anônimas, os servidores realizaram abordagem a um ônibus de turismo que teria como destino a cidade de São Paulo, capital. No interior do coletivo foram constatadas grandes quantidades de mercadorias avaliadas em cerca de R$ 160 mil. Tudo foi apreendido. No sábado, por volta de 14 horas, durante fiscalização de rotina na aduana da Ponte Internacional da Amizade, os servidores realizaram a apreensão de anabolizantes. A ação ocorreu por ocasião da abordagem de um mototáxi com placa do Paraguai que transportava um cidadão de origem brasileira. Os servidores notaram que o passageiro apresentou um nervosismo excessivo e carregava 4 potes de batata com pesos acima do normal, o que levantou as suspeitas dos policiais. Na verificação dos potes, foram encontrados 17 frascos de anabolizantes. O homem, que é natural de São Paulo, alegou que é fisiculturista e que o material seria para uso pessoal. Ele foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, local onde também foi encaminhado o material apreendido. No domingo, por volta de 11 horas, nas estradas vicinais que desviam o município de Santa Terezinha de Itaipu, servidores em fiscalização de rotina avistaram 3 veículos que seguiam em comboio. Um Fiat Idea com placas de Uberlândia, um Chevrolet Vectra com placas de Presidente Prudente e um Vectra GT com placas de Aparecida de Goiânia de Goiás. Os veículos estavam carregados com mercadorias diversas, tais como relógios e equipamentos de som. O que chamou a atenção dos servidores foi a proeza dos indivíduos em estocar dentro de um Fiat Idea 63 pneus. Os motoristas foram identificados e liberados. O valor da apreensão está estimado em R$ 93 mil. Todos os produtos e mercadorias foram encaminhados ao pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu para posterior vistoria, contagem e valoração, bem como a lavratura dos respectivos autos de perdimento. Uma pessoa acabou presa em flagrante. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.